pra já, pra poder lidar com naja chapa. Tem que ser ninja, descobri que sou uma anja, com Deus vou comer manja. Seu mina é pau, pra que mina? Seu mina é pau, pra que mina? Seu mina é pau, pra que mina? Seu mina é pau, pra que mina? Se elegante não trouxe, quem mesmo foi que te trouxe, não é? Do seu lucro, seus luxos, pro que cê pensa, eu me lixo. De uma passo minhas fichas, como eu vendo meu peixe. Pra que cê quer saber? Oxi. Sendo explorada por alienistas, por gente de outras terras.